Você sabe para onde você está indo? Você gosta das coisas que a vida está te mostrando? Você sabe para onde está indo? Você está conseguindo o que está esperando? Quando você olha para trás e não há nenhuma porta aberta, o que você está esperando? Você sabe? Uma vez, nós ficamos parados no tempo, buscando as fantasias que estavam em nossas mentes. Você sabia o quanto eu te amava, mas o meu espírito estava livre, rindo das perguntas que você uma vez perguntou de mim. Você sabe para onde está indo? Você gosta das coisas que a vida está te mostrando? Você sabe para onde você está indo? Você sabe? Agora, olhando tudo que já passamos, nós deixamos tantos sonhos simplesmente escorrerem por nossas mãos. Por que devemos esperar tanto antes de ver? O quão simples as respostas para aquelas perguntas podem ser? Você sabe para onde você está indo? Você gosta das coisas que a vida está te mostrando? Você sabe para onde está indo? Você sabe? Você está conseguindo o que está procurando? Quando você olha para trás e não há nenhuma porta aberta, o que você está esperando? Você sabe?